esse jeito de viver. Longe de estar longe, eu continuo sem entender por quê. A vida pode ser bem melhor pra nós. Eu sei que você tem saudades de sair, saudades de se divertir ao sol. Liberdade com você, a liberdade. Saí na rua e os moleque me chamaram de tio, é né, cê riu. O tempo passou, cê nem viu. E na minha estante uma máquina de datilografia. O moleque olhou e perguntou o que é esse ria. A criançada na rua não joga mais tampinha. Garrafão, mas esconde bafo, betes ou bolinha. Sei lá, sou do tempo que o mano escrevia. Fazia que as pessoas se amavam, se sentiam. Talvez eu não entenda a tecnologia. Carinhos na net, ir pro vizinho, nem bom dia. Comunicação e flores, só por mensagem. Não coloco o pé na rua, no seu CPU. Paisagem de lugares que nunca viu e nunca vão ver. Pois não tem coragem de botar a cara pra bater. Sentir a terra nos pés, correr descalço. Pegar a fruta do cacho e ver que as flores não são de plástico. É mágico ver o sol nascer, mas dentro do seu AP não conseguirá entender. Bem melhor que seu aquário é o oceano. Tem tanta vida lá fora e você digitando, vegetando, viajando, inventando, enganando, se enganando, vai pensando. Blindado no seu mundo virtual, até seu bozine com sol é tudo artificial. Menino de 12 anos nem olha na sua janela, não chuta uma bola, mas o game ele fecha. Ouro de tolo engana e deixa contente. Liberdade, mais prisões feita no subconsciente. Sentimento real faz milagre acontecer. Compartilhe, abrace, ame. Isso é viver livremente. Viver livremente. Livremente. Viver livremente. Levanta do chão, aí não é seu lugar. Sai desse quarto um pouco pra respirar. O computador não pulsa o seu coração. Nem refrigera a alma, irmão. Levanta do chão, aí não é seu lugar. Sai desse quarto um pouco pra respirar. O computador não pulsa o seu coração. Nem refrigera a alma. Progresso, modernidade, avanço digital. Por um lado praticidade, por outro banal. O mundo virtual é surreal. Perde a essência, a ausência é habitual. É tudo kkk, é tudo hehehe. Se quer saber se é um sorriso, então vai ter que ler. Não tem o som e a emoção de um sentimento. Se interpreta apenas o que está se lendo. Isso quando não tem quem diz. Você tá frio comigo? O que que eu fiz? Sei que seu status está ocupado, mas me responde por favor que eu tô preocupado. É, estreitaram demais as relações. Um dos sentidos se perde entre emoções. Cadê o tato? Não tem abraço, não tem tocar. É tudo virtual e o normal é se cutucar. Me adiciona lá, vamos twittar. Eu te curto, você me curte, vamos conversar. Conversar sem falar, só escrever. Me perdoe, não consigo, não dá pra entender. Me sinto insano, em meio à modernidade. Exagero meu? Fala a verdade. Ausência de proximidade não é bom. O mundo tá ficando cada vez mais sem emoção. Levanta do chão, aí não é seu lugar. Sai desse quarto um pouco pra respirar. O computador não pulsa o seu coração. Nem refrigera a alma, irmão. Levanta do chão, aí não é seu lugar. Sai desse quarto um pouco pra respirar. O computador não pulsa o seu coração. Nem refrigera a alma, irmão.